vai ser um colóquio sobre nutrição animal, sobre alimentação de pequenos ruminantes, grandes ruminantes, aves e os respectivos planos alimentares. Portanto, este colóquio vai, portanto, é o Dr. Nuno Palma, que é médico veterinário, que vem em representação das rações Seleção. Portanto, é um colóquio dirigido a todos os agricultores, os produtores destes animais. Sim. Por vezes há algumas dúvidas. Que tipo de ração tem que dar na primeira fase do desenvolvimento das aves, por exemplo, ou para acabamento, e nós entendemos que será proveitoso os agricultores ouvirem o que o especialista tem para apresentar.